And confirm descent level 550 again for Romeo Lima Echo. Confirm Romeo Lima Echo. Yeah, just to confirm the altitude again, please. 050, flat level, Lima Echo. Okay, 050. Controle, boa noite, gol 1805. Gol 1805, boa noite, contato radar, sobe 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe 370, gol 1805. No 606, complete aproximação, torre 1-9862, bom pouso. 2786, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, com o 1606 passando externo estabilizado, baixado e travado. 1606, avistado, livre pouso no 0160 com 89, 1606. Livre pouso, 1606. São 3891, redução no 709, saliva LS, reporte estabilizado. Estabilizou, 3891. São 3891, não reduza para aproximação e chame a torre em 1-9862. 8-6-2. Torre do seu 391, boa noite. Está estabilizado, baixado e travado, número 2, sente do gol na frente. 73891, continua a aproximação no 0160 com 79, informarei pista livre, 3891. Sente, 3-1. Confirmando aqui pro gol, é o 4 mesmo, né, Torre? O gol no 7 no 4, é isso mesmo, portão 4. Tá bom. Golf Romeo Lima Echo, descend 2000 feet, KNH 1013. Clear to find our last approach, call established. Okay, down to 2000 feet. or clear the ILS runway 10. We'll call you when established for Romeo Lima Echo. Confirm. Confirm to Salvador Lima Echo. Yeah, we got the 2,000 feet for Romeo Lima Echo. Roger. Bruno 606, solo 55, libera a direita, Itax Alfa, Juliette até o portão 5, na minha escuta, gol no 606. Para direita, táxi via Alfa Juliette, portão 5, na sua escuta, gol no 606. Correto. Gol no 805, chame Recife, em ano 26.85. 12685, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Curtíssimo final, 3S91, centro do Gol de Franca. Vento 160, meia dúzia nós, tem pouso livre 1-0, TAM 3891. Muito obrigado, 3S91. No seu solo 5757, libere pista direita. Observe o tráfego na Alfa, seguindo mesmo via Alfa Juliette, portão número 8 para o TAM 3891. Alfa Juliette, chegando a 3891, portão 8. WebJet 5899, desça 2000 pés, o ajuste no 03, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Aqui até 2000, autorizado, ajustaremos estabilizado. Romeo Lima Echo, complete final approach, call tower 118-6. 118-6 for Romeo Lima Echo. Controle Salvador, boa noite, gol no 896. Gol no 896, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça a 2000 pés, o ajuste no 03. Entendeu, Mari para 2000 pés, com 1003. Afirmativo, está livre, restrições. Gente, graças. Romeo Lima Echo. Asa 4-2. Tower Charlie Golf Romeo Lima Echo, short final. Clear to line 110150 degrees, 06 knots for Romeo Lima Echo. Villan, Romeo Lima Echo. Eo Golf 1704. 1704, prossiga. Está ainda prevista para Aracaju, por favor? Puca, Jamo e DCT Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Nada. And now Romeo Lima Echo, we're going to leave your signature. Is it going to be a right or left turn on the runway? Confirm, sir. Going to leave your signature FBO. Is that going to be a right or left turn on the runway? Right, there on right. Right there, thank you. Charlie Golf Romeo Lima Echo on the ground at 03. Take the first right and taxi by Alpha Kilo Apron 3. Observe the Marshaller Golf, Charlie Golf Romeo Lima Echo. Romeo Lima Echo, Foxtrot, and look at the Marshaller. LS 5899. 5899, complete aproximação, torre 1968, no posto. Grato, bom serviço. Alpha Kilo e Patrick. Alpha Kilo. Torre Salvador, boa noite, Web 5899, estabilizado LS, baixar travado. Web 5899, boa noite, avistado, vento de 1,60 graus, meia dúzia nós, tem pouso livre, pista no 0,5899. Afirmativo, livre pouso 5899. Jet 5899, seu solo 08, libere a direita, táxi alfa, quilo, pat 3. Na 3, a posição número 7 para o Web 5899. Alfa, quilo, para o pátio 3, no pátio 3, posição 7, Web 5899. Ok, boa noite. Boa. É controle o 1896, com quem se chove no aeródromo? Aguarde. O 1896 sem chuva no aeródromo. Torre Trip 5317, boa noite, gente da Bravo 370 Belém. 75317 Belém. Aguarde 4 minutos, 5317. 5317. Salvador Web 5809, boa noite. Web 5809, boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada a Mari, está 2 mil pés, o ajuste no 013. 1013 para 2 mil, Mari, Web 5809. Estabilizou o gol 1896. 896, complete aproximação, torre em 1986, dúzia do pouso. Caso 8. Salvador, gol 1896. 1896, boa noite. Centro do tráfego, informe checado, 150 com 89, 1896. Baixou e travou, passando externo, gol 1896. Tem pouso livre, pista no zero, gol 1896. Tá, 5809. Tony, Gol 9704. Prossiga. Já temos outra questão? Temos sim. Está autorizado Aracaju 230, Saifuca Jama Aracaju, código 5403, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, voo 1714. Aracaju 230, Fuca Jama Aracaju, 5403, transponder. Primeira curva à esquerda, voo 1714. Fome pronto para o push 1714. Nove-meia, Solos 1-7, libera a direita, táxi Alfa Juliette até o portão número 10, no 896. Adelio Franco, confirmando Solo. Táxi, na minha escuta, Alfa Juliette até o portão número 10, para o gol no 896. Alfa Juliette no 10, amigo. No 7 da trip, está pronto, cópia? Afirmo, pronto, cópia. Para Belém, 360, 360 Belém, Aperzulu 41, decola 1-0 com curva esquerda, saída Mambo, transição trava, frequência do controle 119.35, seu transponder 5404-5317. Trip 5317, autorizado 360 para Belém, via Pesulo 41, decola da 10 com curva esquerda, Momo Trova, 11935, controle transponder 5404. Fome pronto, puxa, acionamento 5317. Chamará 5317. 5-2-0, boa noite, acione a identificação da presente 8, TAP, descendo a 3 no pés, ou ajuste no 0 no 3. Está presente, boa. Confirma ETAP. ETAP. Afirmativo. Boa ETAP, confirma nível de ETAP. Está livre restrições, já está 3 mil pés, um ajuste no 0 no 3. 3 mil livre das restrições, já está 3 mil, 2 0, ajuste no 0 no 3.